no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. São Pedro de Caldas, distrito de Caldas, no sul de Minas Gerais, tem uma história bem interessante que será contada agora. O projeto de extensão do UFOP, Distrito de São Pedro de Caldas, Memórias e Patrimônio, busca contar a história do lugar. O distrito possui cerca de 500 habitantes e é predominantemente rural. Para organizar a história do município, foram obtidos registros fotográficos e de jornais. Durante essa pesquisa, percebeu-se a ocorrência de um evento muito marcante, um desfile comemorativo em 2012. Esse desfile narrava de forma simbólica a trajetória do lugar e foi feito pelas duas escolas municipais. As turmas se dividiram em alas e cada ala mostrava um aspecto de São Pedro de Caldas: música, estudo, produção agrícola, religião. Isaías Gabriel, ex-morador do distrito e estudante da UFOP, teve a iniciativa do projeto. Com sua forte relação com o local, ele conta qual a importância do desfile para a população. O primeiro desses motivos é que esse desfile, ele aumentou um diálogo entre a comunidade de moradores e a escola como instituição. Então foi um evento resultante de um projeto da escola que criou uma ponte, teceu diálogos entre a população moradora e essa instituição escola. Com todas as informações reunidas, um pequeno livro com 8 capítulos está sendo criado. Cada capítulo corresponde a uma ala do desfile. O objetivo é levar esse material em março de 2018 para o distrito e realizar um evento com a comunidade. Virgínia Albuquerque, coordenadora do projeto, explica como foi o processo de produção do material. Então nós fizemos um capítulo para cada ala. E surgiram, então, 8 capítulos, e na verdade são 8 alas, e que foi assim, extremamente divertido, instigante, e ficou muito interativo, porque foi feito com todo o material que os próprios moradores ofereceram. Pequenas cidades escondem grandes histórias, não é mesmo? Ficou curioso? Pesquise, conheça e descubra mais sobre São Pedro de Caldas. Eu sou Ingrid Achiver, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.